Salvador, boa noite, 994 decolado, tá efetuando curva esquerda na proa 070 devido à formação. 994, está livre de desvio, submantém inicialmente 100, mas desvio, 994. Livre de desvio, 994. Dando 80 por respeito uma centena, o 994. Ok, subi, mantém uma centena e fui direto para Maceió, o 994. É um tráfego de sua posição 12 horas, 2 milhas. Mesmo rumo, está mantendo o nível 110. O equipamento é um Sérgio na 208, Charlie 208, um cargo. Sente uma centena, foi de Maceió, está avisando o tráfego, o 994. Localizador e glide já vista, no 8 no 6. Aqui no 6 no 8, 612. 8 6, bom trabalho. Corrigindo, 1 no 8, 9 5. 1 no 8 no 6. 1 no 8? 9 5. 9 5, vai chamar, 1 no 8 no 6. Atinge uma centena, o 994. Gente, Papai Romeu Bravo, Alfa Tango, tá visual com o tráfego, 12 horas, 3 milhas. Mesmo rumo, mantendo a centena, um Boeing da Gol. Afirmativo, cara, tá visual, Bravo, Alfa Tango. O tráfego vai... está sendo ultrapassado pelo tráfego e vai prosseguir na ascensão até o nível 350. Maravilha, vai ficar até visual, Bravo, Alfa Tango. O 994, subir e manter o nível 350. Autorizado 350, 994. Chamei Recife na frequência 12685. Caso negativo, chamei 12545. Gol 994. 2865, alterna 2545, 994. 12685, a primária. Opa, 2685, a primária, a secundária 2545, posse. Controle, Salvador, uma boa noite, com 896, cruzando 1800 no 800 pés na Pucaracaju. 896, contato com o radar, subiu, mantém o nível 370, mantém o perfil da feira pública. Ciente, no perfil da feira pública, confirmado, sobe 370, Antônio, havia informado, restrito 100. Mativo, tá livre agora da restrição, tem um tráfego cruzando a Terminal Salvador no nível 110. Está livre a ascensão ao nível 370, 1896. Sim, então, livre a ascensão 370, 1896. 1896, chame Recife, frequência 126-85, alterne 12545, 1896, bom dia. 12685, a secundária, por exemplo, 2-3-6? 125, decimal 45. 2545, pode trazer, obrigado, boa noite. Romeu Bravo, Alfa Tango, Salvador. Alfa Tango, serviço radar terminado.